4065, find direct Moskva. Direct Moskva, 24065, thank you. 2156. 2156, transfere de coluna 5. 256, contato radar, recolagem, submantém o nível 370, sede PUCA, transição de par. PUCAS e PARPA para o 370256. Voo no 620, chame a torre em 18, desse 995. Torre Salvador, 2945, voo no 620. Estou voltando para o 620, lá final, né? João 1-620, boa tarde, você está aqui com o nosso guardado está livre. Guardado está livre, igual no 620. É 17, decolagem, vento 80 graus, 9 nós. Autorizando a linha de decolagem da 1-0, ao chinelo 627. Salvador, Golão 256, vai necessitar um pequeno desvio à direita para levar a formação. Rua 070 por cerca de 20 milhas. 567. Salvador, Golão 620 na final. Golão 620, vento 180 graus, 109, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Golão 620. Confirma o desvio. Informou desvio para o 070 por 20 milhas. Agora tem condição de voar Zipar. Gente, o Golo 256 agora de coordenação. Torre 6227 segue controle? 6227, protocolador 28, controle 1208. 208, obrigado. 25 decimal 1. 3355, 4065. Controle Oceaner 6267, uma boa, cruza 1500, subida via São Bono. Oceaner 6267, contato radar na decolagem, suba via saída São Bono para nível de voo 360. 360 subindo via, solicita seu desvio à direita ou até voar direto São Bono para estar a formação aqui na final. Oceaner 6227, autorizado direto São. Então, vou chamar minha 267. 3367, voando o pelo. 3367, ciente, direto pelo. Controle Salvador Ocean Air 6227, solicita desvio à direita por A2, ONU 5 por aproximadamente 30 milhas. Ocean Air 6227 por A2, ONU 5, ciente. Ocean Air 6227. Salvador, boa tarde, 3618 Latam, transfere informação Romeu. 6118, aciona a identificação. Identificamos, estamos alternando de Ilhéus para Salvador. Aciona a identificação. Está acionada a identificação. Código que está acionado? 4333. 68, desça via, chegada Bomé de Uno para nível de voo 050. Recebe via para o 050, Bomé de Uno, tá 3368. 3367, a parceira pode prosseguir via? 3367, após pelo autorizado 2 mil pés, o ajuste do altímetro no 0 no 5, autorizado final do procedimento LSX-Ray, após estabilizar. Autorizado, é passar a estabilizar o 3367 para 2000. Uno 2, comigo, cruzando 180, solicita proa de Zipar. Uno 2, comigo, autorizado direto Zipar, chame Centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Direto Zipar e chama Recife 2545, alternando 126.85, Uno 2, comigo. M2 27 após desvio, autorizado Leda. Após desvio, Leda, China 6227. 27. Tango Vitor Charlie Hotel, prossiga. Decolou de Valença com plano Zulu, apresentado na sala em Salvador. Será 2044 milhas, radial 260, nível e proa a critério do controle. Papa Tango Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, acione 0127. 0127, Vitor Charlie Hotel. 6227, chame Centro Recife, frequência 128.35, antena 125.1. Confirma a secundária, senhor, por gentileza. 125.1. 12835, alterna 1251, Xenev 627, obrigado, boa tarde. LV Pozo, na 10233, né? 1835 a 73 milhas, está livre em coordenação com a defesa aérea para a realização da próxima rodada. Projeto 3618. Eu 3018, prossiga. Possível coordenar após o comando de proa de Duna para evitar uma formação de TAP? Autorizado de desvio, tá? 3018. Obrigado. Só isso que eu tenho até, prossiga. Confirme, se é Bravo Foxtrot Echo, destino. Confirme, destino é Feira de Santana, onde que eu tô até, ó. Whisky Hotel Hotel, tráfego afastado meia dúzia de milhas, posição de 2 horas, mantendo 095, não há tráfego conhecido, próxima Feira de Santana, autorizado direto feira, aposta unidade descida. Papatango Vitor, Charlie Hotel, identifique, suba para 4 mil pés, ajustou o altímetro no 0 no 5. Identificou para 4 mil no 0 no 5, Vitor, Charlie Hotel. Controle o Papatango Oscar Golf, uniforme. Papatango Oscar Golf, uniforme, prossiga. Oscar Golf uniforme direto para a MED e reporte de unidade descida. Ponto 3618, tráfego à esquerda, 9 horas, afastado 10 milhas, mantendo 040, 4 mil pés, tipo Papa Alfa Tango 4. Então é 3618, tem o tráfego do equipamento, mas 9 horas. Três meia sete, direito 219. Direito 219, 3319. Instalado 0 por 0, confirme. Afirmativo. Ok, confirme a altitude que eu mantinha antes da redação. 2000. Cliente, qual foi, poderia confirmar a rodada que estava executando? Sequenciamento, curva esquerda, proa 035, limite ao custo do localizador. Esquerda 035, limitado pelo localizador, Vitor Charlie Hotel. Rádio 108. Copiado, 108. 3618, 5 mil pés, o ajuste no 0 no centro. 03618. 3.018, agora 5 mil pés, o ajuste no 0 no 5. 5 mil, vem aqui, então 3.018. 3.018, retração para sequenciamento, curva direita, proa 050, o limite ao custo do localizador. Direita 050, limite. É linha pro 02 da Paquera. Olhinho pro 0202 ao Paquera, câmbio. É, escuta, prossiga. Apenas para confirmação. Batal, executando agora 1907, confie. Afirmativa, agora vai ser a 107. Tango Victor Charlie Hotel, nesta proa irá ultrapassar o curso localizador, novo limite, OK de Mike 130 do India Certo. 130 ao limite, Victor Charlie Hotel. Dá escuta, prossiga. Estamos passando aqui a última perna, aí a gente vai prosseguir para a patrulha, tá? Tá. Ok, então após eu perder o contato primário de vocês, eu vou registrar aqui e vou desguarnecer aqui o posto, tá, pá? Tudo mais bem. Tá, até mais tarde. Bom voo. Autorizada a linha de decolagem de pista no zero, vento 170 graus, 9 nós. Autorizada a linha de decolagem de pista no zero. Salvador, Vitor Charlie Hotel. Sois Vitor Machado, propõe ser autorizada, presente, voa rotatória. Solicite o cancelamento do Patango Vitor Charlie Hotel. Afirmativo, para o cancelamento. O Vitor Charlie Hotel, o 9500 pés, é autorizado por onda rotatória. Vitor Charlie Hotel, extensão 17. Patango Vitor Charlie Hotel, cancelado o voo IFR aos 45, autorizado a presente direto ao portão rotatório. Charlie Hotel. Patango Eco, Tango Índia, aciona a identificação. O Eco Tango Índia, reporte nível de descida, autorizado direto rotatória, mantém-se sob condições de voo visual. Sim, está autorizado a rotatória, condições de voo visual, Tango Índia. O Vitor Charlie Hotel, separando 1500 pés, latitude altímetro 1095. Livrando 3500 pés, por 1500 ajustado, Vitor Charlie Hotel. Confirme estabilizado. Estabilizado. Ponto 3000 noite, chame Torre Salvador, 18 decimal 95, complete final do procedimento elétrico. 1895, obrigado. Dá pra voltar o uísque e hotel na escuta? 07, já close 46, chame o controle 1208. Controle 1208, data pra data. Eu tenho um atraso para reportar no setor, frequência livre para coordenação. Confirme o estimado de pouso. Controle Salvador, boa tarde, gol. Mandaram 97. 2017. 1208, controle. Ah, desculpa. Salvador, está 3618, estabilizado, pista no zero. Então 3618, autorizado pouso na pista no zero, vento 170 graus, 109. Pouso autorizado, pista no zero, então 3618. 380, árvore 1, ou 2017. Papatango, Oscar, Golfo Uniforme, desça para nível de voo 050, direto Bom Médico. Oscar, Golfo Uniforme, corrige o voo direto e TAP. Papatango, Vitor Charlie Hotel, visual com campo? Afirmativo, Vitor Charlie Hotel. Chame Torre Salvador, em 198, decimal 95. Obrigado. Corrigir Papatango, Vitor Charlie Hotel. Papatango, Vitor Charlie Hotel, continue aproximação, reporte final da pista no 7, o ajuste no 0 no 5. Irá reportar. Direito 1219. Direito 1219, está 3018. Papatango Oscar Golf Uniforme, intenção de pouso no 0 ou no 7? No 0, sim. Oscar Golf Uniforme, pode sair para mim. Ah, não deu a direcida, lá que tá bem, velho. Papa Tango Índia, desça para 1.500 pés, hoje do altímetro no 0, no 5. 1.500 no 0, no 5, lá que tá bem. Papa Tango Índia, reporte direção do... da CTR Salvador. Ah, não sei se é o nosso pai, tá lá. 107, baixado travado. Conselho, está autorizado pouso na pista 17, o vento 180 graus, 99. Já no hotel. Chame Centro Recife, frequência 120, 126.0, alterno no 35.3. Repita 260, 353. 209.0. Autorizada a linha de decolar da pista 10, vento 180 graus, 109. Autorizada a linha de decolar para 32231. Portão do hotel, solo foi o 53, confio em pátio. Libera no papel estacional, frequência livre. Após etapa, desça para 2 mil pés, o ajuste do altímetro no 0 no 5. Autorizado final de procedimento, ele é satisfeito e reporte estabilizado. Após etapa, autoridade descida para 2 mil, autoridade LSS do rei no 0, ótica Golf uniforme, reforma será estabilizado. 1208, boa. Controle de Passaredo 2231 decola, solicita curva esquerda para evitar formações. Passaredo 2231, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 180, livre desvios. Tá seguindo, livre desvios, Passaredo 2231. Azul 6908, dessa via chegada a Bomé de Una para nível de voo 050. Salvador, boa tarde, Chanel 635, próximo ponto 0 da 10, pronto. Autoridade direto para TAP 2231. IA-3. A última aeronave que decolou foi um ATR da passaria, caso necessidade de desvio, está livre em coordenação com a BP em 208. Quando possível, coordenar para o direto de chão. Aguarde, passaria 2231. Ali na radial 0, corrigindo, 330, devido à formação à esquerda do eixo de decolagem. Okay? Caso necessidade, livre desvio e coordenação 208. Chamará 208, obrigado. Sudeste, o tipo é um Papa Alfa 341. 5231. A 355, decolou 59 e chama o controle 1208. 208, boa. A 355. A 355, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível de voo 360. Sobe via São Bruno 360, vai efetuar desvios contornando a formação na cabeceira 10 aqui em Salvador. Confirme direito ou esquerda? Pela direita. Pente. Para proa 180, informação aqui. Gente. Minha 355 após desvio direto Leda. Após desvio direto Leda, obrigado. Oscar, Golfo Uniforme, complete final procedimento elétrico, 1-2, Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, Oscar, Golfo Uniforme. Salvador, Papa Tango, Oscar, Golfo Uniforme. Papa Tango, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1-0, 1-5, reporte a visão do campo. Valeu, autorização de pouso, Oscar, Golfo Uniforme. Tuxina 6327, ponto de espera da 10, tá pronto. Tuxina 6327, tem condições de alinhar e decolar sem parada? Sim, senhora. Tuxina 6327, autorizado, alinhar e decolar, Tuxina 0, vento 180 graus, 079. A gente decola no 06327. Uniforme, informo chuva leve, agora sobre o campo, reporte avistão. Sente, Papatão Oscar Golf uniforme. Sistema 0, vento 90 graus, 089. Pouso autorizado no 0, Oscar Golf uniforme. O China 6327 decolou ao 04, faz informação e está livre de realizar desvio, chama o controle em 120, décima 8. 308. Xenemia 327, contratada na decolagem, suba via saída Coral 1 Bravo para nível de voo 180. 1-8-0 via Coral, Xanero 6327. 1-8, pode prosseguir via? Confirme. Azul 6918, com referência para prosseguir. Azul 6918, após etapa autorizada 2010, ajuste do altímetro no 0-5, autorizado final do procedimento LSXU e reporte estabilizado. 1-0-5 para 2000, reportar estabilizado, Azul 6918. Bom dia, confirme visual com campo. Sim, aqui está vindo a alta também. Direto Motiva, o Chanel 6355. Confirme direto Motiva. Confirmo. Aguarde coordenação, mantenha a proa direita. Obrigado. Subiu o uniforme, sala 07, libere primeira direita, chama o salvador no 21, decimal, 9. Índia visual com o campo ainda? Afirmativo, tá visual com a 17, Axa Guindia. Taco Tango Índia, chame Torre Salvador, em 198, decimal 95. 195, Axa Guindia. Tem Alfa Instalador, muito boa tarde. Alfa Instalador já está na frente da rotatória, vamos lá conversa. Gente, Papatango, Eco, Tango, Índio, ajuste altímetro 1105. Confirme, tem conhecimento da RMAC? Afirmativo, tem conhecimento, está instalado no 0105, Alfa Instalador. Gente, o Eco, Tango, Índio, reporte vertical de RMAC? Reporte vertical de RMAC, Alfa Instalador. Decimal 35, alterna 125, decimal 1. Linha 327, autorizado direto letra. É 327, vai precisar voar ainda na proa 215, mais 10 milhas. Gente, após desvio direto coral, vou chamar 6327. Após desvio, vou jogar coral, 6327. Qual a proa do desvio? Vou chamar 6327. 220. Controle, eu passarei do 2231, solicita a curva à direita para desvio de formação, proa 320 por 70 milhas. Firmando a proa 220? 320. Gente, 320, 20 milhas. A gente calda aí, mala que também, gente. Batango Eco Tango Índia, autorizado o pouso, pista 17, o vento 180 graus, 129. Apenas para informação, Embraer da Azul, passando agora a posição Duna. Passante do trânsito, está ali no pouso 97, o Eco Tango. Torre Salvador, boa tarde, Azul 6908, final de linha 6, foi... Azul 6918, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informação de tráfego à esquerda para pouso pista 17, pista auxiliar pista 17, prossegue um Papa Alfa 34, já com pouso autorizado. Aguarde a autorização, Azul 6918. Gente, Azul 6918. Número 327, informo que Ilhéus ainda encontra-se fechado. Paciente, 6327. Tá bom, na reduzida, 6327. Confirme? Paciente, 6327. O 6918, confirma se visual com campo? Ainda não, 6918. Reporte visual, azul 6918. Reporte na azul 6918. Papatango, Eco Tango Índia, solo Zuno Uno, confirmando, Pátio? Passando a lagoa, Eco Tango Índia. Adei, gente, reporte de pista livre. Reporte de pista livre, Eco Tango Índia. Via saída Arbor Uno, para nível de voo 360. Arbor Uno, 360. Passou, departamento 2231, pode levar barreiras? Passaredo 2231, autorizado Barreira, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, até 135 decimal 3. 260-153, direto Barreira, 2231, obrigado, bom trabalho. Sabia. ligou 1097, possibilidade proa 230, essa formação aí. Confirme o gol 1097? Isso, 1097. Sente, autorizado de vias, confirma a proa e a distância. Proa 230, 10 milhas. Sente. Sente, no... controle Xenia 6327, confirmando. Vai prosseguir para Ilhéus, próximo coral, qual seria a chegada lá para VC? Aguarde um instante, o Xenia 6327. Aguarde. No 8, o solo aos 1-4, libere primeira direita e chame o solo Salvador em 1-2-1, decimal 9. Vou lembrar 2-1-9, obrigado. Médio, reporte no ideal de descida, acione a identificação. Proa da posição por médio. Essa via chegada para o médio para o nível 050, pastor 03. Confirmando Bravo Oscar Mike Ecotango. Bravo Oscar Mike Ecotango, prossiga. Pastor 03, confirmando a proa de Bravo Oscar Mike Ecotango. Afirmo, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, pastor 03. O Rumba 03 confirmou, é pastor 03. Pastor 03, contato confirmado, contato radar 9 milhas, sudoeste, posição coral. Voe agora na proa de Bomed, Bravo Oscar, Mike Eco Delta, via chegada Bomed 1, desce para o 050. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2711. Azul 2711, voe na proa de Bonf, onde intercepta a chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Bonf, vai testar a chegada Bonf, no ideal desce para 060, 5 milhas Nordeste VR de Salvador, vou na proa de Bonf, autorizado chegada Bonf, para o nível de voo 060 no ideal. Ciente, autorizado 060 no ideal, 479. É 4778. Contato na decolagem, suba via saída Puca para nível de voo 330. Puca 330, 4778. Pode voar direto Puca para evitar uma formação? 4777 direto já. E 4778 direto já. Azul 4423, autorizado decolagem, 1-0, vento 1-0, grau 079. iniciando na 10 azul 4423. Time Centro Recife, frequência 126.0, alterna no 35.3. 9.5 milhas, nordeste, posição coral. Chame controle Léo, sobrevivência 120, decimal 1. 4433, decolou ao 19, chame o controle do Salvador, 208. 35, Recife 2020. 3, decolar. Azul 4423, contato da na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível de voo 340. Via Arbor 1 para o 340, Azul 2719, autorizado direto pelo. Pela 279. Torre, Salvador, boa tarde. 3155, autorizado. Minha área decolada, zona 0, vento 140 graus, 129. 778, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 45, antena 126 decimal 85. Foi para o seu 4778? Chame Centro Recife, frequência 125 decimal 45, antena 126 decimal 85. 2545, 2685, obrigado. Controle 55, decolou aos 24, chama o controle Salvador no 20 decimal 8. 1208 vai completar o controle Salvador. Muito obrigado, uma boa tarde. Visibilidade agora 3.000 metros, teto 600 pés, 600 pés, chuvalé sobre o campo. Gente, o azul 271 não está librando no 60. Passou 03, ciente, passando agora o 060. Controle Salvador, boa tarde, Altan 3155. Altan 3155, contato radar na decolagem, suba via aviação voo 1 para nível de voo 320. Aviação voo 1 acende ao 320, 3155, alguma chance de voar direção? Exato, direto Leda, tá 3155. Direto Leda, muito obrigado, 3155.